voz na causa quando a pistola tiver na boca. Pra não apertar o gatilho e o projeto sair na nuca do boi que humilhou o pivete no sinal. Quando vendia doce não portava parafal. Só Deus na causa quando o presídio tá lotado. Rebelados no puro ódio, carcereiro amarrado, aguardando com medo a negociação dos presos com o governo pela superlotação. Ou vão ser covardes como no Carandiru. Dizem 111 e polícia nenhum. Forjaram um massacre, puta que pariu. É assim o regime de detentos do Brasil. Pátria amada, imagina se não fosse um país patrocinado pela Taurus Rossi Coach. Promovem velórios em muitas favelas. Do lado do caixão tem uma pá de velas. É assim que prosseguimos, esse é o nosso conceito. Luciano é Goiás, guardiões do gueto. O crime é triste, dá um choque na alma. É foda, infelizmente. Só Deus na causa. Aqui se inicia mais um capítulo escrito a sangue. Sem segundo áudio, sem história de revanche. Se tiver de pé, senta, playboy. Que a verdade aqui machuca mais que o tiro da Goi. Aqui não é novela, nem filme de ficção. Na bala de dundum aqui estoura o coração. Não tamo aqui pra passar maquiagem. A trilha sonora ultrapassa a blindagem. O governante aqui é podre e racista. Tem nojo do menininho que mora no morro e empina pipa. Se o político fosse preso e morresse na detenção, só assim te garanto acabaria a corrupção. Mas ainda sinto batimentos no coração. Percebo oxigênio vindo do pulmão. Nenhuma granada de mão assassina minha esperança. É falta na expressão, é a nossa vingança. O corpo do seu lado não é motivo pra se entregar. Se eles pediram guerra, véi, vamos guerrilhar. Olha pra frente, levanta a cabeça, seja guerreiro. É pra viver a guerra e vencer. Parceiro Luciano Ratão e André do rap, tocando na ferida que ainda sei que fere. Um toque de poesia baseado na realidade, onde separa estuprador de homem e homem de covarde. A fúria dos anjos se revelam na rima. Versos poderosos que não se vendem a propina. Aqui raramente a bandeira é triunfada, porque no congresso brasileiro não vale nada. Aqui raramente a bandeira é triunfada, porque no congresso brasileiro não vale nada. Aqui raramente a bandeira é triunfada. Guardiões do gueto, só Deus na causa. Aqui raramente a bandeira é triunfada, só na Copa do Mundo que ela é bem lembrada. O verde e o amarelo significa quase nada. Por isso que o tema é esse, só Deus na causa.